seja o prazer. Te amo tanto, você longe de mim. Te espero tanto, e você nem aí. Eu sei que um dia você virá pra mim. Meu nosso sonho de amor. Nosso sonho de amor.